10:10 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento no estúdio da CBN a Elizabeth Lobo Elpo, ela que é diretora executiva da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios. Bom dia. Bom dia. Teremos um evento aqui em Foz do Iguaçu da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora? Isso, a Câmara da Mulher, vinculada ao Sistema Fé Comércio, Sesc Senac Paraná, está aqui em Foz do Iguaçu hoje para comemorar o Dia Internacional da Mulher e teremos aí um grande evento com aproximadamente 1.200 mulheres de todo o estado e inclusive com a presidente Dilma Rousseff, que estará recebendo uma homenagem do Sistema Fé Comércio por seu desempenho na política nacional. Pois aí chama atenção realmente essa presença da presidente Dilma Rousseff, a informação que temos inclusive é de que ela confirmou, né? Confirmou. Sua presença neste evento hoje à noite aqui em Foz do Iguaçu. Esta homenagem, ela prevê então uma condecoração a mulheres de destaque na sociedade paranaense e sociedade brasileira? Exatamente. Nós temos 20 câmaras que estarão trazendo uma empresária de cada município para estar sendo homenageada e teremos 4 mulheres em destaques em outras áreas. E uma delas, então, é a nossa presidente Dilma Rousseff. E aqui em Foz do Iguaçu, a informação é de que a homenageada é a empresária Maria Gorete de Azevedo, ela que é uma empresária do ramo imobiliário aqui em Foz do Iguaçu. Como é que é feita essa escolha? É feita uma análise prévia, uma votação? Como que é feito para definir qual mulher de destaque será homenageada em cada edição deste evento? Nós estabelecemos alguns critérios, então temos algumas câmaras que fazem votação, outras não, mas os critérios são de reconhecimento na comunidade pelo seu desempenho, que tenha uma história realmente de sucesso, né? Que tenha começado e tenha crescido a sua empresa e a Gorete é reconhecidamente um nome em Foz do Iguaçu que merece ser destacado e premiado pelo nosso sistema. Ela faz parte do SECOV, que é o Sindicato das Imobiliárias do Paraná, um dos maiores sindicatos pertencentes ao nosso sistema. Inclusive, eu até destaco aqui que a Gorete, Maria Gorete Azevedo, concedeu uma entrevista na semana passada aqui à CBN falando a respeito desta homenagem. E você que nos ouve agora e que tem interesse em conferir essa entrevista, pode entrar no nosso site cbnfoz.com.br/foz, procurar ali na área de entrevistas e encontrar então este conteúdo com esta empresária iguaçuense homenageada durante este evento. Um evento como esse que destaca a questão da mulher empreendedora, gestora no mercado, como é que você avalia atualmente a situação da mulher? Tivemos mudanças significativas nos últimos anos, uma aceitação melhor, inclusive, das mulheres nestes cargos da parte alta da pirâmide no mercado de trabalho? Nós temos conhecimento de uma pesquisa aí em nível mundial que no Brasil nós temos 27% de mulheres no topo da carreira. É até um índice relativamente grande e nos surpreendeu o conhecimento de que o país que tem mais mulheres é a Rússia, mais até do que nos Estados Unidos. 27%, mas ainda é um índice pequeno se comparados, né? Com certeza. Ainda temos muito para crescer, né? A mulher vem se capacitando. Hoje nós temos 57% das estudantes universitárias e das pessoas que se formam são do sexo feminino. Então, com certeza, a mulher merece estar aí galgando um espaço melhor, cargos maiores, mas isso é uma conquista que se faz com o tempo, né? Já estamos dentro do mercado de trabalho, somos chefes de famílias muitas vezes, e esse espaço, tanto na questão dos cargos mais altos quanto na questão da política, né? Nós sabemos da reserva de vagas para as mulheres, mas não temos atingido nem próximo do que está reservado para a mulher, que seria 30%. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos apenas 4 deputadas estaduais, a média nacional é 11%, no Paraná nós temos 7% só de mulheres na política, né? Com grandes cargos aí. Nenhuma governadora. No Sul, até 2010 nós tínhamos uma governadora no Rio Grande do Sul. Então, são espaços que a mulher vem no decorrer da história, conseguindo conquistar, e com certeza conseguiremos ainda mais. Além das homenagens a mulheres de destaque na sociedade, o que é que teremos em debates principais? O que estará norteando os principais debates deste evento que começa hoje no Hotel Rafainha, aqui em Foz? Olha, nós teremos, o grande objetivo da Câmara da Mulher é a capacitação da mulher empresária para a melhoria da sua gestão. Então, nós teremos duas palestras, a palestra magna com o Dr. Eugênio Mussaki, que vai estar com o tema Mega Competência. É um tema que vai estar sendo abordado para que realmente a mulher, não apenas a mulher, mas o empresário em geral, tenha condições de visualizar o seu negócio e estar melhor preparado para estar gerindo o seu negócio. E em seguida nós teremos uma palestra com a blogueira Cris Francine, do blog Look do Dia, falando sobre imagem pessoal, porque a grande maioria das nossas empresárias filiadas são do ramo de comércio de vestuário. Algum motivo especial para essa questão? É um setor que a mulher consegue mais inserção do que em outros, talvez? Olha, eu acho que é uma característica até pelo próprio... Nós sabemos que o vestuário é um dos maiores consumos, né, do varejo. E o vestuário feminino e a parte de calçados é o grande coquiluche para as mulheres. Acho que por isso... Basta olhar nas lojas o tamanho das seções, né? Com certeza. E o interesse das mulheres pelas compras deve refletir o interesse em estar abrindo seus negócios nesse segmento. Ainda dá para se inscrever? Essa é uma pergunta que eu deixo. Como é que funciona? Olha, aqui em Foz do Iguaçu, a nossa presidente da Câmara da Mulher, a Graziella Catani, nós estamos vendendo os ingressos, até para ter um certo controle, né? As demais cidades vêm em caravana, cada cidade vem com aproximadamente 40 empresárias, e aqui nós temos aproximadamente 500 empresárias filiadas na Câmara, então seria difícil a gente estar abrindo para todas elas, por isso estamos vendendo por um valor simbólico. O SESC e o SENAC estão dando informações sobre os eventos, e os ingressos estão sendo vendidos nas lojas das diretoras da Câmara da Mulher. A Graziella Catani é proprietária da Manas Boutique. Conversei aqui na CBN com a Elizabeth Lobo Elpo, ela que é diretora executiva da Câmara da Mulher, empreendedora e gestora de negócios, e que promove este evento hoje à noite. Na verdade, começa tarde, né? Já a partir de hoje à tarde, ali no Hotel Rafaim. Elizabeth, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Nós é que agradecemos essa possibilidade de estarmos divulgando ainda mais o nosso evento, e principalmente estarmos divulgando a Câmara da Mulher. Quem, a empresária que ainda não estiver filiada, não tem custo nenhum para isso, é só procurar uma das diretoras, fazer seu cadastro, e será sempre convidada para estar participando dos cursos, das palestras e de eventos que promovam a melhoria também da economia local.